Rádio Alerj. Comissões. A CPI do tráfico de crianças busca encontrar estratégias para que os desaparecimentos, as supostas adoções e as falsificações de certidão de nascimento sejam investigados também como tráfico de pessoas. Em muitos casos, o desaparecimento pode se tratar de um crime internacional, como a doação ilegal de órgãos e a exploração sexual. O presidente da comissão, Paulo Ramos, trouxe diversos depoimentos de vítimas do tráfico de pessoas. Então nós estamos trazendo aqui alguns depoimentos sobre casos concretos e que as pessoas estão sofrendo ou sem encontrar as crianças, ou quando o caso concreto, a vítima existe, está procurando os pais, essa também sofre dificuldades. A comissão recebeu a representante da OAB, da Comissão Estadual Judiciária de Adoção, a doutora Silvana do Monte, o secretário de Estado de Assistência Social de Direitos Humanos, Zaqueu Teixeira, e o coordenador de enfrentamento ao tráfico de pessoas, Ebenezer Oliveira. Com informações de Fabiane Ventura, reportagem Patrícia Poitevin.